Pátio, passa através do portão 612. Pátio, 5241, confirma os dados. PB5, PB42, autonomia 0330, alternando Belo Horizonte. Confirma a autonomia? 0330. 142 a bordo, altímetro 1008, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal meia, 35241, obrigado, boa tarde. Solo, Salvador, Rochané 6213, posição 2, pushback acionamento. 6213, aguarde para o pushback, temos duas aeronaves que vão passar na retaguarda. Guardando. Salve, Salvador, boa tarde, João, no 755, dando meu coordenação, confirme. Gente, aguarde cópia. Da Elvis da Bride. Grato. Salvador, voo 1077, portão 9 para posicionamento. Aguarde, será o próximo para pushback no setor. Aguarde, é o próximo. 321, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Autorizado, né? 321. Estamos através do P2, com 399. 1399, segue o trip via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8, sinal meia, bom voo. Confirmando, segue o trip. 1399, segue após o trip que está vindo do Pátio 3. Após, tipo, após o trip, segue o espera de 2-1-1-3-9. Afirma, aguarde o número 2 para cópia. Meia-zero, após o Boeing da Gol, táxi via Juliette, portão número 5. Após o Gol, Juliette, portão 5, 3560. Autorizado com fins, nível 360, via Pesolu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5052, escuteja. Autorizado 360, marca com fins, de alta do plano de voo, primeira via Upper Zulu 16, decola da 10, com a primeira curva à direita no perfil da El, Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, 5052 no transponder. Chama nessa para pushback, acionamento, está na posição 4, gol 75. Gente, cotejamento correto. Puxa acionamento, passarelo 22, 3 zona na remota 1 na 4. Gente, 22, 3 zona, aguarde, será o número 3 para pushback no setor. Ok. Aguarde, vamos ver, vamos coordenar com a torre, estamos dependendo das aeronaves que vão pousar para liberar a fila do ponto de espera que está na sua retaguarda, aguarde. Guardando. Ok, 6213, estimado de 5 minutos, temos aeronave que... Temos a aeronave que está na retaguarda, no, na fila de ponto de espera, e mais uma que vai passar no táxi, que está finalizando o pushback e vai passar no táxi estimado de 5 minutos. Tá bom, então aguardando aí mais 5 minutinhos, 6213. A Recife 251, autorizado nível 380. Para o táxi, na 61, 6321, com 9, 8 a bordo, autonomia de 3 horas e já vim fazendo Goiânia. Gente, 98 a bordo, altímetro 1-0-8, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal meia, bom voo. Índia Alfa 2-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 7, coordenação com a equipe de sola, faz saída do Oceania na retaguarda, autorizado pushback sonamente, chama para o táxi. Gente, após o Oceania, chama táxi, está autorizado, chama táxi, voa 9773. Charlie Fox, Juliette, confia no Tati que se encontra? Pode estar bata, o Charlie Fox, Juliette. Gente, está autorizado, Jundiaí, no IFES, no corredor Axé, até o farol da Barra, país 085, correto disponível, decolada 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5556, coteja. Posição coral. Motor de Salvador, até 3190, informação, Romeu. 3190, acione identificação, se tiver condições, voe Duna, descendo para 3000 pés, que ainda dá 1-0-8. 0-1-8 para 2, para confirmar 2000 pés Duna. 3000 pés para de Duna. 3000 Duna, 3090. 3-2-6, 3-9-5, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 3-9-5. Autoriza da presente voar direto de Elias. Aguarde, mantém a saída. Tá. Vai que está adiante, prossiga. Tudo autorizado. Atenção com a equipe de sola, faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Após a aeronave da companhia, chama para o táxi, 6203. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 63, 14, está passando 1500 pés completamente visual, solicita o ar. Na 6314, contato radar, voo 340, após 2000, foi bom. Após 2000, bom, mas tirei 6314. Mike Echo Delta, chame a torre, 1-8, meia dúzia. Azul 4206, boa tarde, acione identificação, autorizado a filha da margem, desça para 4000 pés, que é legal no 09. 04228, vai. Oceana 6327, chame Recife, 1251. Confirma a frequência para 6327? 1251. 251. Controle Salvador, 35241. 35241, contato radar, suba 200, sai da árvore. 200 Árvore, da presente autorizaria Vitória da Conquista? Mantém a saída. Mantém. Okay, entendeu então, via pátria, passando através de meia dúzia, voo no 077. Solo, passaria após o gol para iniciar o push? Afirma, coordenação com a equipe de solo, inicia, chama para o táxi. Quantos minutos? Está solto o steering on, vambora. Bora. Bora. Bora. 320 e voe direto Petrolina. Direto Petrolina, sobe em 3320. Chinês é a 3. Meia dúzia, voo no 77. Gente, mantém outra vez do meia dúzia. Mantém. táxi Xanéa 6213 com POB de 104, autonomia de 5 horas, lanterna Bonfim. 2104 a bordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 86, bom voo. 86 no ponto de espera via Índia Alfa, retificando autonomia 3 horas e 50. 3 horas e 50. 077, segue o Oceané via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 86, bom voo. Segue o Oceané via Índia Alfa, ponto de espera 2842, obrigado, bom trabalho. Temos mais uma aeronave que vai passar no táxi, que vai iniciar o táxi passar, estimado de 3 a 4 minutos. Certo. Qual a posição, senhor? Cadastro 360, saída da EL. 360, perfil da EL. Tem ascensão ali zona 05 em condições visuais, chame Recife 1260, terra 1288. 260, 288, muito obrigado, excelente fim de semana. Igualmente. Iniciado em controle. Informo o tráfego 12 horas 6 milhas mantendo o setor, 510 é um Charlie 150. De 11 para 12 horas. Táxi com 50 a bordo, 6 horas de autonomia até na Brasília, 2231. Brasília? Até na Brasília. 750 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 86, bom voo. Obrigado, bom fim de semana. Dois, quatro, zero, Calhanque. Xané 6314, chame Recife, 12685. 2685, Xané 63, aprovado. Salvador, Trip 5219, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado já para o táxi. Mandei para o táxi. Voo 395, após o TR da Pastoreira, segue via Juliette, portão número 8. Após o TR Juliette 08, voo 395. Prossegue corredor acionando meu pés, aguarde para atenção. Vai manter mil pés aguardando para a posição 085, telefone Juliette. Autoriza para adiar para o acionamento 321. 21 está autorizado, Arvo. Ah, vou pegar. Salvador com Lima 4, pushback acionamento. Cuidado, chama o táxi. Chama o táxi, 17. Site, estimado de mais 2 minutos, temos a aeronave ingressando para o setor. Mare, direção nível 050. Autorizado, chegando a Mare 050, identificou o Charlie Mac Papa. Dá-se um isso, prossegue ver corredores no meu pé, reporte rotatório dos óculos. 209, 4024, está autorizado 2000. Está autorizado 2000, quer negar 209. 2000, está 209. Controle Salvador, boa tarde, Xanel 62, 13, decolando, se escute. Xanel 62, 13, contato radar, 360, direto da El. Direto da EL 360-6213. 3190 estabilizado, visual. 3190 completa final, torre 118-62. Torre da 3190. Azul 4206 está livre LS, reporte estabilizado. Está estabilizado, está 3190. Até o momento, Charlie Fox e Juliette confirma prioridade para o destino. Ideal para o destino é a 255. Salvador, o trip 5219 com 55 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Montes Claros, está pronto para o táxi. Gente, 240 está autorizado direto. Positivo, vai manter 1010 aguardando, certo? Com 399, chame Recife, 251. 251, 399. No 43 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, 786, 1755, boa. Confirmando 360 para a sua direita. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Gente, está adiante. Lima, Papa Mike, prossiga. Gente, confirme a sua altitude. Gente, confirme a procedência e a altitude que mantém. Gente, adicione o código 2223. Urbano nível de voo 050, quilo pé Lima. Estrela, boa tarde, voo 077, decolou da EL, Leda. Voo 077, boa tarde, contato radar, voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, voo 077. Lima, Papa Mike, acione código 2222. Acionado 2222, Lima, Papa Mike. Na 6321 foi direto posição elétrica. Direto elétrica, 6321. flotilha. Aí, permanecendo o setor aqui, afastado 17 milhas de Salvador, durante 5 minutos. Gente, mantendo qual altitude? Chamado 2222. Mantendo qual altitude? Vai variar com o TGS. Gente. Zona 5067, Cotejo. 30360 para Salvador, para Brasília, amplitude 17, saída Arbor, transita Alessa, decola de Majora, curva direita. Controle Salvador 20028 e transponder 5067, igual ao 925. Fusionamento correto, chama para pushback, funcionamento. Para o táxi está 3217, 172 a bordo, 319, antena Guarulhos. 72 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1816, bom voo. Cruzando via Índia Alfa, ponto de espera 86, tanto 3217 pegando. Alô, tanto 3190. 3190, táxi via Alfa, repartimento da Juliette. Alfa, repassar Alfa, 3190. Oi, Fox Juliette, suba para 2510, que é negar Salvador no 08. Aguardando 085, Charlie Fox Juliette. Azul 4206 completa final, torre 1862. Charlie Mike Batata, separador de um teste, que é negando 08, Livre LS. 2018, Livre LS, Charlie Mike Batata. 1077, tudo restrito, nível de voo 340. Entendeu, restrito 240, voo 1077. 340. 340. Trip 5241, chame Recife 1260. 1260, chamará 5241. Salvador, Alexandre, 6213. 6213, possível. Pode chamar Recife para tentar coordenar a prova de bridge? Estimativo, chama Recife agora, 251. Obrigado. Patrulha Salvador, boa tarde, passareiro 2231. Passareiro 2231, boa tarde, contato radar, suba 200, peixe Momo. 200, Momo, batata. Charlie Fox Juliette, está livre sanção, nível de voo 085. 085, Charlie Fox Juliette, tá. Gente, reporte para o regresso. Gente, prossegue para a rotatória 1 no meu pé, reporte visual com campo, Lima, Papa Mike. Meu pé, rotatória, reportará com visual com campo, Lima, Papa Mike. Tio Ife, reporte visual com campo. Cruzou uma vez o controle. Agora 46 milhas para de Salvador, sempre de radar encerrado. Passa autocoordenação com controle Léo, frequência 120, decima 1. Lima da presente, foi direto para posição Duna. Gente, a plano Duna aqui, você Lima. Está ali, que precisa. Mantém ainda 500 pés. Gente, para pouso. Reporte rotatório visual com campo, Mike Sargent. Lima, Papa Mike, tem contato radar confirmando sua posição. Papapá, Lima, Papa Mike, controle. Papa Mike, tem escuta. Confirme sua posição. Passado 13 milhas, Salvador. Gente. Controle Adesivo Serra Lima, Panela Descida. Você é de uma dessa para 2000 pés, que é legal no 08. 2000. Roma 077, chame Recife, 125 ONU. 125 ONU, Recife, 1077, graças, boa. Boa. 9-2-3, pushback na mão. 8-2, aguardem, o tanque está iniciando o táxi, a sua retaguarda, pois está ali puxando o táxi. Pois está, retaguarda, se reportar, segura 9-2. Autoriza o passageiro 2830 direto na TAP. Aguarde, coordenação. Papa Romeo, Charlie, Fox, JET, quando possível, seu estimado esposo. Fox, JET. Salvador, boa tarde, Azul 4206, livrando a Fórmula. Vicente Azul, táxi Alfa, Juliette, ou Juliette, não me escuta. Ah, tá chamando da Juliette, não se escuta, 4206. Papá Romeu Lima, prossiga. Sim, pro Papá Romeu Lima, prossiga. Prossegue em condições visuais, a porta passou no farol da barra e acione o código 2241. Vivo. Tole papapá, Charlie Mike Papá, fui ele. Charlie Mike Papá completa final, torre 1-1-8-6-12. 8-6-12, papá. Pelo Terra Limite, está livre, LS, reporte estabilizado. Gente, amará estabilizado mesmo. Lima, prossiga. Salvador, boa tarde, eu clique 5415. Seria uma salva, por exemplo, para a Idelta. Sim. 5415, o trânsito, por exemplo, para a Idelta. Sim, informa o nível pretendido. 2231. Prossiga. Pode coordenar com o centro Recife, nível final pra gente, 160 pra barreira? 160, sim, seu bairro. Estou levando 755 da Colônia Escoito. Vou no 755, contato radar, voo 360, saída da El. 360 na da El, vou no 755. Papai Romeu Charlie, Fox de LED, controle. Controle de LED, Fox de LED. Quanto possível, seu estimado de pouso? 0050. Confirme? 0050. 0050, graças. Charlie 223, Unistar, autorizado sinal 160, direto Barreiras. Direto Barreiras, 160, muito obrigado. Confirme, Serra Lima, estabilizado. O Zé Lima completa final, torre 1-1-8-6-12. 18-6, boa noite. Lima, Papa Mike,